direto com o Anel. Confirmando a mensagem pro Gol? Gol 2009, voe direto Coral. Coral. Donos 659, faça nível de voo 160, chame centro Recife na frequência 125.1. Tony 123, decimal 8. Recife 1251, alterno 238, gol 1659, boa tarde. Bom. Gol 2009 autorizado, nível 200. 200 conforme, 209. 2009, obrigado. É 3367, controle? Proxiga 3367. Pode ser de Vara Pro 180, livre de informações? Afirmativo, Pro 180, é Pro de Duna praticamente, 3367. Afirmativo, agora sobre decoração, vou ir na Pro 180, desça para 4000 pés, ele é 1093, limitado pelo localizador, aguarde o último vetor para interceptar. 3367, Pro 180, 4013, aguardando. Azul 2795, controle. 2795 na escolha. Afirme a velocidade mínima. Pode empregar no momento. Zero. A mínima vai manter 170, azul. Vou manter a 170. Seu número 3 na aproximação. 70, azul 2795. Passa nível de voo 170, chame centro Recife, na frequência 126.85, altera 125.45. 126.25.45, gol 184, boa noite. Boa. Controle 3367, desça para 2000 pés, que ainda dá 1013. 3367 para 2013. Autorizado 4000 pés, Oscar Golfo Serra, voe Bonsa, autorizado a chegada a Bonsa. Uno 256, decolados 28. Chama agora o controle 119, decimal 8. Controle 198, Uno 256. Boa tarde, gol 1620, informação Quebec, cruzando 220. Uno 620, contato radar, desça via chegada Bomed Uno, para o nível de voo 050. Bomed Uno 050, possibilidade de voar direto em Itasca? Aguardando confirmação. Mantém chegado, 620. Controle bom 256, passando 2000 na saída Pouca, Zipá. Bom 256, contato radar, sube e mantenha 370 via saída Pouca. Fala, mantenha 370 via saída Pouca, bom 256. Chegou o quilo, controle? Mantenha controle, chegou o quilo. Esse mantenha 4000 pés, solicito que mantenha a velocidade até passar Duna. 4.000 pés, eu mantenho velocidade até passar do nosso aeroporto. Controle em Salvador, boa tarde, está passando Lima Hotel, informação Quebec, está em missão de transporte de E mantém até o contato radar, voo e direto toque. Desse mantém a nível de voo 060, autorizado chegada a AMAN. Direto, posição toque, descendo para 060, chegada a AMAN, o Lima Hotel Hotel. 2009, passa a nível de voo 90, chama o centro em 125, décima 1, na terra 123, décima 8. 25, 238, obrigada. Quilo desse mantenha 3 mil pés, QNH 1093. 3 mil, 1093, já pegou o quilo. Motel Tech, qual é a velocidade de cada? 2459 ali, Motel Hotel. Preciso que mantenha a velocidade até mais próximo. Vai manter o Motel Hotel. Voo no 620, reduz a velocidade 2509. 2509, no 620. Controle, o Motel Hotel, se precisar, tem como sair incremental. Até quando? Quanto pode incrementar o Lima Hotel? Mais 10 horas para 2559 o Lima Hotel. Autorizado incrementar Lima Hotel Hotel, 255. 2559 Lima Hotel. Sete, para interceptar o localizador, cruza à esquerda na Pro 140, livre LS XR, reporte estabilizado. Portanto, 367, esquerda 140, informando estabilizado. Chegou o quilo dessa para 2000 pés, informe localizador. 2000, reporte localizador, pelo quilo. Azul 27195, desça e mantenha o nível, altitude de 4 mil pés, QNH 1013. Azul 27195. Desça e mantém 4 mil pés, QNH 1013, azul 2715. Atingiu no 50, gol no 620. 620, desse mantém o nível de voo 050. Redução para 250 mais. O número 5 na aproximação. Desculpe, senhor, eu acabei sobremodulando. 050, mantém 250 mais ou reduz? E a condições está autorizado a reduzir até 220. 220, 620. Bravo, senhor, quer autorizado o táxi, reporte na Taxi Rio Oscar. Tá, 3367, estabilizou o visual. 3367, compete final LS, torre 18, decimal 95. Tá, 3367, boa. Pesado, 10 graus à direita, acho que vou observar. São 3367 avistado, quem negou no 093, autorizado pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 09 nós. Pouso, pista no 0, tá, 3367. Serra, autorizado LS aqui, informe estabilizado. O LS é motorizado, o Golfo Serra. Azul 2795, desça para 2000 pés, QNH1 no 0 no 3, informe localizador, pistão no 0. 1256, passa nível 190, chame o centro Recife, 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Tem o centro Recife agora 125, alternando 125 45, bom 256. Localizado, chegou o Fiquilo Passaduna, complete final ILS, torre 18, decimal 95. 2895, hotel Fiquilo. Tango Lima, hotel, hotel, vetor para final do procedimento ILS, X-Ray da 1-0, curva esquerda, e foi na proa 135, esta foi a intercept localizador. Esquerda, proa 135, Lima, hotel, hotel. Capatango Oscar, Golf Kilo, QNH 1-0, 1-3, continua aproximação, aguardando autorização. Continua aproximação, aguardando autorização, Golf Kilo. Bravo Serra Serra, decolado 37, mantenha uma escuta, aguardando transferência. Escuta, Serra Serra. An 3367 no solo 37, libera direito e chame o solo 121, decimal 9. Vai livrar direito 129, antena 3367. Salvador. Sobre a duração, esquerda 0-0, limitado pela radial 310, Salvador. Estou confirmando, senhor, é radial 310 mesmo, Salvador? Correto, 310. Vai passar o localizador, tem o tráfego que precede a transporte de enfermo, guarda da passagem do mesmo. Sim, 310 é radial limite do movimento da Nível pouso, pistão a zero, vou passar no seu fio. Toro, Lima Hotel Hotel, vai atingir o nível 060. Lima Hotel Hotel, desça para 3000 pés, ajuste no 013. Sendo para 3000 pés, ajuste no 013, Lima Hotel Hotel. Aquele sábado, o braço já acerta, vou dar uma 7 para norte, transfere. Toro, Serra, Serra... A gente vai direto para a Serra Índia Píndia? É, tem motivo, senhor. Posso ir lá para a Pouso? Vai, vai, vai, vai, vai. Controle Salvador, papá, papá, Lima, Mike Fox. Salvador, papá, Tango, Esquilo, Zulu. Lima, Mike Fox, prossiga. Decolou Serra Índia Píndia, voo local, é, sobre... Ilha de Maré, estacionado 0133, 2 a bordo, na sua escuta. Lima, Mike Fox. Positivo, sem entrar, foi repórter no retorno, Fox. Após pelo via chegada, Golf Serra. Negativo, Oscar, Golf Serra. Eu estou para sequenciamento, curva à direita, vou para o 250, seu limite é a radial 310 de Salvador. Direita 250. Sequência livre, Bravo Serra Serra. Livre, graças. Azul 2715, chame em torre 1 no 8, decimal 95. Salvador, bom dia. Melhor boa tarde, 27, passando a descer, estabilizado no Delta. Azul 27 no 5, QNH no 0 no 3, continua a aproximação, aguardando a autorização. Guarda de Salvador, 27 no 5. Estabilizado. Descendo para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, vai reportar estabilizado e ILS-3 no 0, liga até o céu. Salvador, Azul 2789. Azul 2789, chegada Bonf, identifique, desça e mantenha o nível 0612 a 0. 0612 é a ideal. Escolha da de Bonf, Azul 2789. Autorizado. Bonf, no 620, direita pro 060, vai passar o curso do localizador, permanece mínimo, o limite. Direita 060, permanece limite, vou no 620. Quente. Azul 27, 15, confirme, já visual com o campo? Eu acho que tem chuva na frente aqui com o campo azul, mas sei que não. Reporte visual, o azul 27 no 5. Para visual, 27 no 5. Uno 620, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3000 pés, no 0 no 3, no 620. Azul 27 no 5, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 079. Una desça para 2000 pés, autorizado ILS. 1809, reassume Duna, autorizado ILS, com o número 20. Só acabou o ferro controle? Prossiga, senhor. Qual a prova que está mantendo? Ah, você sabe que o radial está reserva, quem é o limite da autorização? Gente, mas não é para interceptar. Seria só o limite, é para manter a proa. Mantenha a proa 230. Ok, agora então proa 230, do senhor? Correto. Golf Serra, tráfego 12 horas, rumo oeste, passando 050 em descida para 2000 pés, põe pé 37800, é o tráfego que o precede na aproximação. É, sim. 2789, livrando 180 para 060, hora de bom. Cliente 2789. Hotel, chame torre 118 decimal 95. Torre 118.95 do motor, hotel, obrigado. Passa Golf Serra, esquerda para o A180. Esquerda 180, Golf Serra, mantendo 4000. Torre Salvador, boa tarde, Papatango, Lima, Hotel, Hotel. Papatango, Lima, Hotel, Hotel, QNH no 0, no 3, reporte visual com campo. QNH no 0, no 3, vai reportar visual com campo, Lima, Hotel, Hotel. Oceano 6227, autorizado decolar pistão no 0, vento no 50 graus, 069. Torre Salvador Lima, hotel, hotel, visual com o campo. Papadango Lima, hotel, hotel, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre no hotel, hotel. Passa Golf Serra, esquerda para o 130, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS, reporte estabilizado. Esquerda 130, reportar estável, descendo para 2000, Golf Serra. Costa, Mike e Anki, prossiga. Malu. 19862, obrigado, certo? Papa Tango Lima, hotel, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1, 50 graus, 07 nós. Livre pouso, pistão no zero, Lima, hotel, hotel. Controle Salvador, boa tarde, Oceanair 6227, passa 1500 na Tango 1. 6227, suba ao 360, saída Tango 1, transição Doclu, contato radar na decolagem. Prossegue na Tango 1, transição Doclu para o 360, Oceanair 6227. Vai estabilizar no ILS, voo no 620. No 620, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295, baralho. Boa. 620, passou do 1 estabilizado. Gente, Lima Mike Fox, não há tráfego a informar, frequência livre. O 620, quem negar o 0023, continua a aproximação, aguardando a autorização. Aguarda. Tango Whisky, Kilo Zulu, livre acionamento, chama pronto táxi. Whisky, Kilo Zulu, autorizado táxi, reporte no ponto de espera. Trabalho, ponto de espera, Kilo Zulu. Cruzeiro Salvador, 2789, para informação. Vai executar desvio à esquerda por 5 milhas, após a direita por mais 1 0 milhas, para evitar a formação. Gente do desvio. Localizador, Golf Sierra. Torre 1 no 8, decimal 95, Oscar Golf Sierra. É, 1895. Atambu Lima, hotel, hotel, no solo 48, libere a direita, chame solo 121, decimal 9, agilizando. Agilizando, vai liberar a direita, solo 1219, Lima, hotel, hotel. Lima Papa Kilo, autorizado táxi, reporte na Taxi Papá. Olá, Oscar, pronto, Isquilo. Luna 620, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 60 graus, 0612 de nós. Livre pouso, não no zero, Luna 620. Torre, Oscar, Golf Serra, passou do 1, chamará Simbra, pouso, pista 10. Oscar, Golf e Serra, QNH no 0, no 3, continua a aproximação, aguardando a autorização. É. Papatango Lima, Papa Kilo. Correção, Papatango Whisky, Kilo Zulu. Autorizado o ingresso, pista 17, reporte alinhado e pronto. Papa alinhado e pronto, isso Lula. Decola de imediato, o Whisky que usou? Agora. Autorizado decolar, pistão no 7, vento 160 graus, 069. Vento, pistão, Tango Oscar, Golf e Serra, informa o tráfego, Papa Alfa 3-4 decolando da pista auxiliar com proa do litoral sul, não interfere. Continua a aproximação, aguardando a autorização. Golf Serra, gente, passando o Simbra agora, prefixo. No 620, no solo 50, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, obrigado. Papa Tango Whisky, Kilo Zulu, no decolador 50, farol de Itapuã, chame controle, 199.8. 198, Zulu. Lima, Papa Kilo, autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado, pronto. Patango, Oscar, Golf, Serra. Autorizado pouso, pistão 0, vento no 60 graus, 059. Serra, sempre livre pouso. Whisky, Kilo Zulu, decolou na sexta. Whisky, Kilo Zulu, verifique seu transponder no CB de campanha. Área. Whisky Kilo Zulu mantém a 1000 pés no corredor Axé, ainda não recebe indicações do seu modo Alfa, nem Charlie. Ok, está verificando. Hotel autorizado, ingresso Quebec, cruzamento no 735, Papá até o Pat 5. Ao estacionar a frequência livre. Ajuda. Esse Kilo Zulu, agora recebo. Responde Alfa e Thiago. Obrigado. Oxalé 6227, chame o centro Recife. Frequência 128.35, alterne 125.1. Atinge 6000, azul 2789. 2789, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado LS, pré-estabilizado 2789. Patango Lima, Papa Kilo, autorizado do colapso no 7, vento no 60 graus, 049. 567, autorizado alinhar e manter pistola 0. Alinhar e manter no 0, 357. 227, passa 170 para o 360. Seu 27 ainda é modulando na sequência do controle. Isso, obrigado. Desculpe, um bom serviço. Valeu. Pode ser Quebec. Oscar Golf, Serra, solo 53, direita, solo 121.9. Oscar Golf, Kilo, autorizado, cruzamento no 735, confirma o pátio? Autorizado, táxi, via Papá, estacionar frequência livre, Oscar Golf, Kilo. Papa Tango Lima, Papa Kilo, decolado 54, chame agora o controle, 119.8. 098 Lima, Papa Kilo. 50. Escape até o 050. Controle Salvador, Papa Tango Lima, Papa Kilo decolou na sua escuta. Lima, Papa Kilo. Sato radar na decolagem, subou 360, saída Sambo 1, transição Dóquilo. Sambo 1, transição Dóquilo, Lima, Papa Kilo. Controle Sambo Kiaque, 20 metros. Escritou a sua Sambo Kiaque. 3567, autorizado decolar pista 10, ventura 50 graus, 03 live. Autorizado decolar, gente, 3567. Localizador azul 2789, visual, mano. Permitou em 118, decimal 95, azul 2789. 2895, atende. Boa. Salvador, uma boa, azul 2789, estabilizou no localizador. Azul 2789, QNH 1093, continua a aproximação, aguardando autorização. Continua na guarda. Então, 3567, decolar 257, chama agora o controle 119, decimal 8. 19-8, Estrela 3567. Controle Salvador, boa tarde, Estrela 3567. Estrela 3567, suba nível 360, saída Arbor 1, transição elétrica. 360, Arbor 1, elétrica, Estrela 3567. Do 2789, autorizado pouso, pista no zero, vento variável 03 mais. Autorizado pouso, 2789. Papá, Alfa Golf Serra, livre acionamento, chame pronto para decolagem. Já pronto, Serra. Alfa Golf Serra, aguarde para decolagem. Aguardo, Serra. Chame torre, 1 no 8, decimal 95, alça Mike Yankee. Vai pro seu, até amanhã. Torre, alça Mike Yankee. O Xenai 6327, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali mantenha no zero, Xenai 6327. Papa Romeo, Oscar Mike Yankee, dá presente, autorizado o cruzamento final 1 no zero, reporte girando base 17. Vai reportar girando base, dá presente, iniciando cruzamento. Papapá, Alfa, Golfe, Serra. Do Pátio 3, sem sobrevoo da aeronave sobre o solo, autorizado decolar com proa norte. Ciente, sem sobrevoo da aeronave, está autorizado a decolagem pela proa norte, Alfa, Golfe, Serra, KMC. Azul 2789, no solo ao 01, libera a direita, mantém a posição. Fique atento a um helicóptero decolando do Pátio 3. Mantém a posição, Azul 2789. Lima no Pátio 3. Alfa, Kilo, 4 Lima, grato. Bom, então, sai fora, Romeu Alfa. Papá, Alfa, Golfe, Serra, do colado 02, controla do litoral norte. Chame agora o controle, 199.8. 199.8, chamar o controle da Alfa Golfe Serra, uma boa tarde. 6327, informa um helicóptero, um Robson 66, se afastando no litoral norte. Não interfere, autorizado decolar pistão no 0, ventura 30 graus, 039. Iniciando, dá um 0, chama 6327, Luciano. Salvador, Luciano, 3477. Oi, tá pronto. 8260-3567, obrigado, boa tarde. Boa. Você, pistão no 0. Autorizado, aliás, mantém no 0, tá? 4778. Papa Romeo Oscar, Mike Yankee, avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento no 3, 0 graus, 03 nós. Autorizado pouso, Yankee. Piscina, Grupo Zulu, em Paripiranga. 5 a bordo, 3 horas, já estou na minha, alocado 0221. A gente prossegue a 510? Afirmo, se autorizado vai a 700, é. 510, Alfa Golfe Serra, evite a área de Camaçari. A gente vai evitar Camaçari e Alfa Golfe Serra. Azul 698, não atingiu os 50. Esse é para 2010, ajuste no 013, autorizado LS, reporte estabilizado, azul no 08. Reporte estabilizado, 2000, azul 6918. Oxalá 6327, decolado 04, chame agora o controle 119.8. 098, boa. Controle Salvador, boa, Chanel 6327, cruza 1500 metros. 327, contato radar na decolagem, suba nível 360, seta Tango 1, transição Dot Loop. É confirmando, é o 6327, Leão. 6327, saída Coral 1 no Bravo, suba ao nível 180. 80, Coral 1 no Bravo, Chanel 6327. Lima Papaquilo, chame o centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 335, 35, 1, Lima Papaquilo. Capacidade voar Coral, chame 6327. Autorizado, Coral. Coral, chame 6327. Saber. 04778, vento variável com 3 mais, autorizado, é pra lá. Pistão no zero. Livre de decolagem da 14778. Mike X, eu solo pouso 1-6, frequência livre no corte, boa. Boa. Salvador, ou outra, né? 63. 63, 5, autorizado a linha e manter, vista na zero. 63, 5, salinha e manter. 4, passou e 63. Sim, Oxenar 6355, autorizado a linha e manter, pista 1 na 0. Chame 1918, boa viagem. 1918, muito obrigado, até uma próxima. 6918, chame torre 1918, 6895. 6895, 1918, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, eu sou 4748, decolou. 4778, decolado. Aidapuca, transição Aracaju, nível 330, confirma? Afirmativo, 4778. Contato radar na decolagem. Corre, Salvador, boa tarde, 698, 2 milhas, Índia, certo. Mais, boa tarde, Azul, 6918, Azul, campo. Passando a camadinha agora, dentro de instantes, acredito que sim, 698. É verdade, não chove na vertical, pista seca, ventou no 40 graus com 4 nós, informe o Zop. 69 não é. Corre o Oscar Gonciano, cruzamento Oscar Gonciano, frequência livre no corte, boa. Campa Vista, Azul 698. Pouso autorizado. Azul 69, boa noite, pista no zero. Livre Pouso 69, boa noite. Horário 50-55-06, combustível 9.0, PAC 170, Recife 2008, Zulu. Até a próxima. 355, suba ao 360, saída Salvo 1, transição módica. 360, Salvo 1, transição módica, 6355. Valendo da presente, 6355. Autorizado, Leda. Alfa Golf Sierra, informe seu estimado de pouso. Alfa Golf Sierra, informe seu estimado de pouso. Gente, mais uma hora, 1-2, 1-2, quer dizer, correção, 2-0, 1-2. Minha nova noite. Minha nova noite, solo, 1-2, chame 1-2, chame 2 para 9, solo. Boa tarde, 4423, palavra com a espera. Boa tarde, 4423, autorizado a linha área de acordo, pista no 0, vento no 30, grau 04 mais. A linha de acordo, pista no 0, 4423. Salvador, boa tarde, gol no 097.090. Ah, gol no 097, tu resolve linha de manter, pista no 0. A linha de manter no 0, gol no 097. 12685, confio no segundo, 12545. Correto. Obrigado. T327, serviço radar encerrado, a 5 milhas da posição coral, chame o controle Leozo no 20, décima 1. Coral é o 201, grato, uma boa? Boa. Azul 4423. Azul 4423, passa o número 1100 pés na Arbor 1. 4423, suba o 360, você dá Arbor 1, transição Elefa. 360, Arbor 1, transição Elefa, Azul 4423. controle Salvador, boa tarde, azul 27, 11, recebendo a informação, Quebec mantém 160. 2711, identifique, voe direto à posição BONF para a chegada BONF, é poste de descida. Voto BONF, chegada BONF. Informaremos da descida azul 27, 11. Chané 6355, chame o centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Voo na 09730, decolar pista na 0, vento 140 graus, 49. Livre decolagem na 0, voo na 097. Salvador, Santo 3155, boa tarde, não pode esperar dar 10 pronto. Boa tarde, Santo 3155, autorizado a minha área e manter pista 10. Autorizado a minha área e manter pista 10, tá? 7, decolou 19, chame 99, decimal 8, bom voo. 19, Edu, boa tarde, espreia. Controle, boa tarde, voo 097, cruzando 1400 na Arbor, Arbor, não. 4 radar, suba o 360, voo 097. 3607, voo 097. Na 3155 autorizado, decolar. Pista no zero, vento no 40 graus, 5 horas. Iniciando na 7, na 3. Salvador, Salvador, azul 4423. Azul 4423. Foi direto Tozob. É isso aí, adivinhou o pensamento. Obrigado, direto Tozob. Pedro 55 do Clube 22, chame 198, boa viagem. 198, obrigado, boa tarde. Alô, boa tarde, Sam 3155. Autorizadores 1271, unidade descida. 2711, identifique e desça para 4000 pés, ajuste 1013. Desce para 4000, ajuste 1013, azul 2711. Alô, boa tarde, Sam 3155. 3155, subam 320. 320, 3155. Então, ótimo. 320, salvo 1, ótimo. Voa direto ao Motiva 3155. Oi, Leda, inicialmente. Boa, Chinei 6314, autorizado ali, Arma de Pistão no Zero. Azul 4423, chame o centro Recife, 1-28-8, ao Terni, 1-26-0. Recife, 1-28-8, alterna 260, azul 4423. Obrigado.